asking too much.

drive of destruction. In the country, never shot. Water flowing under my breath. E nesta sequência de bandas que estão na origem do hard rock e até do heavy metal em Portugal, após NZZN, ficamos com o Charanga e a música Acid Nightmare. A grande curiosidade desta banda é que tem um som mais progressivo, mais psicadélico e conta com o mestre Júlio Pereira na guitarra elétrica. Sim, esse mesmo que ficou famoso através dos tempos a tocar cavaquinho. E terminamos esta primeira sequência com os CTT, conjunto típico torriense, e ficamos com a música Destruição. E vamos agora para uma sequência com três bandas do século XXI, e vamos iniciar com uma banda de Gaia, os Mean Rock Machine. Para vocês, Mean Rock Machine, We Wanna Rock LA. Taking all my good chances, trying to reach the sky, trying every time to do the thing I do better. Think about things I like. Yeah, it's what I'm trying to do. Dream of my life coming through. And now I realize that I knew that I just want to break and go. Gentle. E após Mean Rock Machine, ficamos com duas bandas ainda mais recentes, os Jackie D e a música Feel, música retirada do álbum The G-Spot. E terminamos esta sequência com os Cheerleaders e a música Dive the Emotional Tide, música retirada do álbum The Wizard Spell. E vamos agora para uma nova sequência, uma sequência com duas bandas com um som mais melódico. E vamos iniciar a sequência com os Nórdica, banda que lançou apenas um álbum, o álbum Rebel Heart. E deste álbum resolvi escolher a música Can't Hold It More. Para vocês, Nórdica, Can't Hold It More. Smoking out a cigarette, thinking about the things that didn't go right. Life is like a game, you had to put out a gun to go on, to find a better way and start all over again. My heart is still a prisoner of your love. I promise you, baby, I will never forget. Through the wind, through the sun, I'll be always on the run looking for you. You're the only thing that gives me strength to go on. That's me the way when I can see it on my own. Baby, can't you see the world is falling down on? Life seems to run so fast. I don't want to close my eyes, I don't want to feel the cold of a broken heart. My heart is still a prisoner of your love. I promise you, baby, I will never forget. Through the wind, through the sun, I'll be always on the run looking for you. You're the only thing that gives me strength to go on. That's me the way when I can see it on my own. Baby, can't you see that the world is falling down on me? No matter what I do, it's hard to know I will never see you again. There's a thorn in my heart, and I can't hold it more. Through the wind, through the sun, will I be always on the run looking for you? You're the only thing that gives me strength to hold on. Light me the way when I can see it on my own. Baby, can't you see that the world is falling down on me? Someone to come running to. stop the rain from washing all over me. And I know it's true. And if that's what it feels like, I'm falling in love again. 'Cause if that's estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas após Nórdica, ficamos com Rocha e a música Fallen, música retirada do álbum Unum. E vamos para uma nova sequência e vamos continuar com baladas. E desta vez vamos ter três bandas que tiveram algum sucesso nos anos 90. E vamos iniciar com os Hot Stuff, e do álbum Kind of Crime vamos ficar com a música The Sun, Not the Rain. Para vocês, Hot Stuff, The Sun, Not the Rain. Nice. You touch my heart. All I know is you're mine. Yeah. So let me in, baby. This time I know I'll be home. Hey girl, hey girl, my little game is your shame. No more, nah, nah. I've lost all my deepest fears. All because of no more tears. So let me in this time. I'm sure to be holding on so tight. Yeah, let me in, let me in this time, baby. E nesta segunda sequência de baladas, após Hot Stuff, ficamos com os Joker e a música Holding On For Keeps, música retirada do primeiro álbum da banda, o álbum Ecstasy. E terminamos esta sequência de baladas em português, com os Império dos Sentados, e do álbum Radical ficamos com o seu maior sucesso, a música Longe de Ti. E continuamos em português para a próxima sequência, que vai ser uma sequência com duas vozes femininas, e vamos iniciá-la com o ícone do rock português no feminino. Estou a falar-vos de Adelaide Ferreira, e do álbum Amantes Imortais vamos ficar com a música homónima Amantes Imortais. Para vocês, Adelaide Ferreira, Amantes Imortais. Como é, vais ver, tudo irá mudar. E após Adelaide Ferreira, ficamos com V12, aqui com o vocalista Celia Lawson. E ficamos com a música Fire in Your Eyes. E vamos agora para uma nova sequência com duas bandas do século XXI. E vamos iniciá-la com os Ária, banda de hard rock de Aveiro, que ficou conhecida por ter feito uma versão hard rock do hino do Beira-Mar. E do álbum Dancing Among the Tribes, vamos ficar com a música Ordinary Blues. Para vocês, Ária, Ordinary Blues. The day I was born, my mother said, this boy isn't right. The fortune teller told me about him, alright. Someone fire will rape his heart out of love. Now here I am, on the run. Must fly free into no real destiny. I don't care for sharp dressed men. They just sharp, wonderful dressed lies. Then they're fighting down the same old road. In time by the riverside, and here I am on the run. Don't care for love, don't care for anyone. Why should we keep on be heavy like his mama? I know my scars and I love my soul. Know my scars and I love my soul. She must fly free. It's no real destiny. All my scars. No one told me about no settle down. So I kept my $100 and headed to town. Here I am, between his e-girls. The refinery's dark as oil and still burning now. Burning the same wildfire that we saw in me long ago. E após Aria, ficamos com os Phaser e do EP Revelations, ficamos com a música Wonder Girl. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência dedicada ao virtuosismo, e vamos iniciá-la com o trabalho a solo do guitarrista Paulo Barros. Paulo Barros, que é um guitarrista famoso pelas presenças em bandas como Tarântula ou Checkmate. E do álbum Vintage vamos ficar com a música Vroom Frenético. Para vocês, Paulo Barros, Vroom Frenético. Thank you. posso controlar. É o momento em que tento evitar. Dias perdidos, tão caros e esquecidos, difíceis de passar. Sabendo que no fundo se quer deixar um vão. Outro coração perde a razão. Ama quem te ama, mantém acesa a chama. A felicidade não espera muito tempo. Castigo, olhar e não tocar, soltar amarras e deixar-me voar. Como um menino nas asas do destino, se perde para se encontrar. Ouve o coração, perde a razão. Ama quem te ama, mantém acesa a chama. A felicidade não espera muito tempo, só por um momento. Só por um momento. Estamos na web rádio Metamorfose e este é o Riff Service. E nesta sequência de virtuosismo Após Paulo Barros, ficamos com Gonçalo Pereira e ficamos com a música Contratempo, da Maya Blues. E vamos agora para uma nova sequência que vai iniciar-se em português do Algarve. Vamos ter Os Íris e vamos ter uma música retirada do álbum Ao Acaso, último álbum da banda, lançado em 2015. Para vocês, Íris, Nuclear, não obrigado. e após Iris ficamos com uma banda que eu tive o prazer de ver ao vivo este ano abrir para Hardline. Estou a falar-vos dos Intuitive e do álbum Reset ficamos com a música Illusion. E vamos agora para a penúltima sequência deste Riff Service e vamos ficar com duas bandas de hard rock melódico. E vamos iniciar a sequência com os Clockwise e do álbum Time Is Waiting, único álbum da banda, vamos ficar com a música Broken Promises. Para vocês, Clockwise, Broken Promises. E nesta penúltima sequência dedicada a bandas de hard rock mais melódico, após Clockwise, ficamos com os Evidence e a música My Last Day, música retirada do álbum Truth From A Lie. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos ter três bandas que estão como pioneiras do hard rock e do heavy metal em Portugal. E vamos iniciar com um trabalho recente de uma dessas bandas. Estou a falar do álbum Much Higher Than A Hope. E vamos iniciar com uma super balada dos Iberia. E do álbum Much Higher Than A Hope, vamos ficar com a música How I Miss You. Para vocês, Iberia, How I Miss You. I miss you now. tua lei. Cabeça breve na vila, porque somos então com os Filhos do Metal, do Checkmate, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Iberia e a música How I Miss You. E esta música é um verdadeiro desperdício ainda não ter atingido o mainstream, ainda não ter atingido todas as rádios, já que é uma música com potencial radiofónico e de sucesso incrível. Espero que os Iberia tenham mais sorte. Continuamos com os Ferro e Fogo e do álbum Vidas ficamos com a música Outro Dia Que Começava. E sim, os Ferro e Fogo, conhecida banda de covers, também já foi uma banda de originais. E terminamos a sequência com os Maiatos Checkmate e do álbum A Eternum Testamentum ficamos com a música Sempre. Filhos do Metal, a nova versão do seu grande sucesso,

Thank you.